3600, completa final e chama até Salvador 118.95. 2.95, obrigado, tenha uma boa noite. Alô, está 9240-700, final do procedimento, informe estabilizado. Trabalho estabilizado, 9240. Alerta 3152, assume identificação, voo direto TAP para a chegada da Mediona, desce para nível 050. 9240, Campo Vista. Foi 9240, completa final, chama Torre Salvador, 118, décima 95. 1895, boa noite. Chegando 0074, boa noite, chama de edificação, chegaram bomba de ônibus, desce para o nível 060. Autorizado, eu direto o tapete. pista, luz de G, tem 3152, apoio vivo, direto Duna, está autorizado a final do procedimento, descido para 2000 pés com ajuste na zero na nota. Ok, apoio vivo, a Duna, desce para 2000 pés, dia 19, 3152. Chanel 624, contato radar decolagem, suba para nível 190 via conduta. 190 na saída point, 6224. Voo 1334, boa noite, chama de edificação, via Chevrolet Bomba de Lula, desce para nível 060. Chanel 6074, desça para 3000 pés, o ajuste na 0 no box. Sim, mas tá legal, final do ILS, fechando a minha 84, deixa para 2003, informe estabilizar. 2001, finish do exame, 0074. Estabilizado ILS, eu tá 3152. 3152, completa final, chama a Torre Salvador, 118.95. 295, bom trabalho demais. Foi 1334, dessa via para 2003, Revolution 019, número 2 na aproximação, está autorizado ao final do procedimento. 16 via para 2003, número 2 autorizado, que é o procedimento chamará estabilizado. 1334. A boca de pessoal está à sua frente? Parece que está passando ITAP agora, está afastado de aeronave 18 milhas. Ah, ok, obrigado, vou na frente. Encerrado, chame Aracaju na frequência 120.3 para a descida. 203, obrigado. Azul 5127, boa noite a sua identificação, veio direto de TAP para chegar no Bama de Ono, deixa pela minha 050. Eu cheguei 6074 estabilizando. Estabilizando agora, cheguei 6074. Completa final, chama a pessoa, 2718, decimal 95. 2718, obrigado. 1334, 27, só para aproximação, tráfego informado, está a 12 mil e sua frente. Sim, sim, vai reduzir, mano, 334. Estabilizado, voo 9334. Voo 9334, completa final, chama-se o Salvador 118, decimal 95. 3295, voo 364. Azul 4062, boa noite, acima de identificação. Veio direto e tapa, desça para a mesa 060. esquerda, 040 com 10 minutos. Essa é a linha do Zé, o Azul C com 27. Voo 1972, boa noite, eu sou na identificação, deixo para o 070 via Bernardino. Governador Azul, deixa até 3.000 pés, ajuste na 019. Ajuste 5127, deixa para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento, ajuste na 019, informe estabilizado. 2.000 pés, 019, reporte 5127. Foi 1972, está autorizado para 4.000 pés, o ajuste na 019. Alente Gol 1228, acione a identificação, desça para o nível 050, vou direto para o médio 40, chegada para o médio 9. Estabilizado, azul 5127. Azul 5127, completa final, chama para o Salvador 1198.95. 1895, azul 5127. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 224, boa noite, chama de identificação, chama no BADC e dá autorizar a chegada até mais de 9. Gol 1098, controle? Sua escuta passando 4000 para 370, gol 1098. Sua patrona da decolagem, subiu para nível 370, gol 1098. 370, gol 1098. Azul 4062, está autorizado a final do procedimento, desce para 2002, ajuste 1099, então estabilizado. 2002000, com 1019, deixa mais estabilizado, 9M, Azul 4062. Zona 972, é autorizada a final do procedimento. A número 2 na aproximação vai seguir Embraer na 9014.017. Isso para 2003, informa estabilizado. Está autorizado o LS-73, com o estabilizado, ele é Azul 4062. Azul 4062, completa final, chama para o pessoal 218.95. 18.95, obrigado. 1098, chama de receber a frequência 1.2.85, alterna 1.25.45. 205.2545, gol 1098. Controle passarinho do 2224, solicita descida. Passarinho do 2224, desça para o nível 060, com velocidade de 2209. Para o 060, restrita 2209, passarinho. Estabilizado na final do procedimento e nessa empresa 10.972. 1972, completa final, chama para o Salvador 118, decimal 95. 118.95, gol 972. 1228, está autorizado a final do procedimento, desça para 2003, 2098, informe estabilizado. 2010.098, vai encontrar estabilizado na S-Way, gol 1228. Marcelo de 2224 está reautorizado para 3.010, o último 098. 3.010, 098, Marcelo. sobre Salvador, Moraes, o Luna 354, passando 2100 na saída Fuca, da história Pedro. Eu 354, boa noite, contato radar, suba pela nível 230 via Fuca. 230 via Fuca, no 354. CD22224, estão autorizando o final do procedimento, vai seguir tráfego Boeing 737, 12 milhas à frente, ordenado da Gol. Isso para 2000, reforma estabilizado. Teste para 2000, reforma estabilizado, seu tráfego à vista, passarei 2227. Uno 228, controle final, chama para o Salvador, 118, décima 95. 118, décima 95, 1328. 1600. Foi 9241, contato radar na decolagem, subiu para o nível 340 na saída São Bruno. São Bruno, 340, nível 3241. Uma possibilidade de elevação para o presente? Autorizado, direto Leda, 9241. Leda, obrigado, 9241. 1354, chamei isso agora, frequência 12085, alternado 125-245. Sou 1354, controle. Mas isso, frequência 12085. Beleza, dia, boa noite. Boa. Saber 3224, completa final, chama para o salvador 118.95. Estabilizou, 1895, passaria do. Aguarde, está 9241. Saiu 9241, autorizado direto pro base. Autorizado direto pro base, obrigado pela execução.